Solução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. São os nossos queridos patrocinadores para todo o sul do Brasil aqui. Fala, Maurício Amaral. Ô, tudo bem? Tudo bem, tá bem aí? Tudo muito bem. Tudo certo, Porazinho? Tudo, meu velho. Bacana, que bom. O Potterzinho não chegou ali ainda no seu lugar, então é 50 pila. Mas o Geiso já tá ali, tudo bem, Geiso? Como é que vai, Alexandre, essa aula? Tudo tri, Geizinho, tudo tri. Tranquilo também. Tá chegando o Potter, mas já morreu em 50 pila. E a estrela móvel deste pretinho básico é o homem da zero hora, Davi Carradinho. Davi Carradinho. Dois Davi Coimbra, o galo cinza e vingador deste programa. Porque tem, se tem alguém aqui neste programa que se vinga, é o galo cinza e vingador do programa. Verdade. Olha! Muito bom, Davi Coimbra. Seja bem-vindo, Davi Coimbra. Obrigado. Estamos juntos até as 19 horas aqui, entretendo a audiência qualificada da maior rede de rádios do sul do Brasil. Certo? Certo. Daqui a pouco uma outra rádio pode começar a falar isso não, aí. Mas aí, não, propaganda aí nós enganosa. Vamos contar, né? Por exemplo, eu não digo que é a maior rede de rádios do Brasil. Por quê? Porque não é. Não podemos dizer que não é. É a rede gaúcha Sat. Não, a rede gaúcha Sat, ela forma uma rede ocasional, eventual, para transmissão de sua jornada esportiva. E aí uma rede legítima que transmite dona de sua, dona de suas emissoras todas, ela não arrenda, ela é dona. Eu não conheço. Eu acho que é capaz de ser Atlântida. Então muda. Maior rede de rádios do Brasil. Não, talvez a CBN seja uma grande rede de rádios. Vamos ficar na humilde, a CBN tem... Vamos ficar na humilde. A CBN tem várias capitais. Tá, então tu fala assim, ó, mas a maior rede de rádios... Mas a CBN é o seguinte, ó. A CBN, ela vende a programação. Não, mas o nome é CBN. O nome é CBN, mas... Tá, mas é pessoas trabalhando na cidade, Maurício. Comercial, uma área comercial, tudo mais. CBN diário, cara. De Floripa, né? Sim. Floripa, Porto Alegre, não. Por exemplo. Tanto que assim, a maior rede de rádio situada em Porto Alegre, com cabeça de rede em Porto Alegre. A maior rede de rádio de entretenimento. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, nós vamos tocando o programa. Até a gente decidir isso. E aí a gente vai vendo, né? A maior rede de rádio gay do Brasil. É um mercado em expansão. É, exatamente. É um mercado que só cresce, né? É um mercado que só abre. Só vai. Esse target é facílimo de entrar. Não existe rádio gay no Brasil, né, cara? Uma rádio Atlântica destinada ao público gay? Existe. A Itapema FM 102.3. Ela é uma rádio tão cool, tão soft, tão gay. É alegre. No melhor sentido. Sabe que tinha o garoto propaganda quem é, meu? É o Codevila. Fábio Codevila. Tem um outro cara que também tá lá. Não, Davi Coimbra! Davi Carradinho, bicha! Davi Carradinho, bicha! Aí tem que dizer bicha mesmo. Davi Coimbra, eu sou gay. Eu sou Itapema. Aliás, eu tinha que acrescentar isso na campanha, né? A campanha da Rádio Itapema FM de Porto Alegre é demais, é sensacional. Usa personagens reais aqui do dia a dia, do cotidiano da nossa cidade, como Davi Coimbra, como a nossa outra querida colega Cláudia Iospe, do Blog 9 da RBS. Tânia Carvalho, a Maísa, lá da TV Conta. Alguns ouvintes que nem são funcionários da RBS, são, né? Fabiano Carvalho, por exemplo, Diogo Carvalho. Demais. Parabéns, Davi, por uma rádio tão elegante. Mas o Pretinho Básico é um programa gay, porque eu sempre, quando começo no Pretinho Básico, o que eu enxergo são gays escutando. É assim que eu trabalho aqui. Eu também. Tu imagina agora? Não. Eu tudo que eu leio aqui, que eu interpreto. Imagina os gays. Eu imagino um gay escutando. Dois gays de mãos num parque, assim. Sabe? Passando pedalinho da redenção. Eu quero muito que exista todo tipo de gente, todo tipo de interesse sexual ouvindo o programa. É, muito bom. Para que cada vez mais nós tenhamos menos preconceito com essas pessoas. Animais ouvem o programa, né? Não, animais fazem o programa. Pardais e radares de Porto Alegre flagraram quase 500 infrações no mês de janeiro por dia. Ah, eu já ia falar que era pouco. Por dia, mais de 500 ou quase 500 infrações os pardais e radares de Porto Alegre flagraram. Móveis, os dois tipos. É, a maioria é móvel, com certeza. O cara não pode ser muito... O cara tem que ser muito burro. Pardal, né? É fixo, radar é móvel. Não, é, isso aí. O cara pra ser multado num pardal tem que ser muito imbecil, né? Ou tipo muito distraído, né, cara? É, o porã ele passa. Dá 20 infrações por hora. 20 infrações por hora. E não diminui o número de acidentes, só diminui. Eu, durante muito tempo, eu fui multado sempre no mesmo pardal, ali na frente do Beira-Rio. Frente do Beira-Rio, ali. Se tu passava olhando pro Beira-Rio, admirando aquela o gigante. Aquela lombada eletrônica. Aquela lá que não, é invisível, aquela lombada aquilo eletrônica. Aparece tudo ali. Até o batimento cardíaco do cara. O cara passa ali 120. O de Porã sempre passava ali e dava 60 o batimento cardíaco. 40. 42. Pressão 10 por 3. O Vianney Calê, ele mora em Viamão. Então, todos os dias ele era multado pelo mesmo pardal. Todos. E aí ele chegava, que pardal maldito! Eu odeio esse pardal! Pardal traiçoeiro! Eu falei, Vianney, por que tu não diminui quando tu passa o pardal? Pois é, amanhã eu vou diminuir. No outro dia era multado de novo. É difícil. Não diminuía. É difícil. São velhos hábitos. O Vianney deve ter 1.500 pontos na carteira. Aliás, a IPTC, esse ano aqui em Pardal, disse que vai abrir as contas no seu site, mostrar tudo que tá sendo, né? E tudo quanto arrecadou e aonde vai o dinheiro que arrecada. Que bom, que legal. É preciso legal, isso. Né? Isso é legal, né? Arrecadaram no ano passado 26 milhões de reais em multas em Porto Alegre. A propósito disso, então, a IPTC arrecadou em janeiro quase 2 milhões de reais em multas. 2 vezes 12 dá quanto? E vai pra onde o dinheiro? 24, né, Bu? Menos que ano passado. Tem que aumentar as multas, tem que multar mais. Tem que multar mais. IPTC multa muito pouco. Eu mereci uma multa vindo pra cá agora. Eu troquei, tá em tempo ainda, vai lá e te entrega. Tô me entregando pra IPTC, né? Eu tenho um Scenic prata. Depois eu passo a placa. Eu troquei de pista em faixa contínua, não pode, né? Não pode. Pois é, uma multa. Uma multa pesada. Aliás, só pra o Vianney, que vocês sabem, que ele agora descobriu os Beatles, né? Descobriu os Beatles e está furioso com a Yoko Ono, porque acabou com os Beatles. Que loucura, fez uma comunidade no Orkut, eu odeio a Yoko Ono. Fez agora. Orkut, né, cara? Lembra do Orkut? Que coisa de louco. Quanto casamento Orkut acabou, hein? Mas tu não entra mais no Orkut, mas a maioria das pessoas. Eu entro, tá? Não, o Facebook cresceu nos últimos 6 meses grotescamente no Brasil. O Facebook não atingiu nem a metade de usuários do Orkut. Vamos dar uma rodadinha, Brasil. Boa, Geiso. Boa, Geiso. Recessão nos Estados Unidos dificulta a separação entre casais. Olha aí. Ah, é caro separar, né? Óbvio, na má fase, né? São dois salários pra pagar uma conta só. Não, e tá pagar certo. Os advogados, as custas. Né? Na má fase não separa. Olha só, eu pago, eu divido o aluguel com uma mulher de R$1.000, 500 pila pra cada um. Se eu fosse sair da minha casa, eu tenho a mudança pra pagar, os novos móveis pra pagar e não vou mais passar a pagar R$500 só. Não, vai pagar mais. Vai ter que pagar os jantares com as novas namoradas. Nossa, e ela também, cara. Ela não vai mais ter tu lá pra botar 500 junto com ela todo mês, entendeu? Ela piorou sim, pra ela também. Logo, os caras pensam, bom, apartamento tem dois quartos, vai um pra cada quarto e a gente toca a vida assim. Um colega nosso de rádio, o Heron, faz isso aí. Ele morou 8 meses no mesmo teto. Com um rapaz. Com uma mulher que ele separou. Ele se separou dela e viveu, dividiu. Mas pesa, cara. Por que tu precisa expor a vida das pessoas aqui, dando nome às pessoas? Ninguém sabe quem é ele. Como cara? Que ninguém sabe, cara? Tá numa rádio diminuta agora aí. Mal pega. Cara, tu pode parar agora se tu quiser. Um abraço pra, se alguém conhecer esse cara aí, um abraço pra ele. O nome dele é Luciano Potter. Milor Fernandes internado no Rio de Janeiro. Jornalista e dramaturgo carioca com 86 anos. Familiares não informaram data nem o motivo da internação. Mas preocupa, não, uma pessoa de 86 anos ser internada? Mais ou menos, né? Olha o Zé Alencar aí, né? Mas não existe muito. O Niemeyer já foi e voltou várias vezes. Feita mal. Chico Anísio. Chico Anísio. Mas deu uma melhorada. Não, deu uma piorada hoje. Ah, para. É, voltou pros aparelhos pra respirar. A cada duas horas muda, né? Deu febre nele, ele teve que de novo respirar com o aparelho. É, 86 não precisava, né? Porque o cara ali pelo 75. Mas o melhor sim, né, cara? Já podia começar a dizer, tá, ó, 75, agora vou encaminhar, no máximo mas mais 5, 6. O cérebro do Milor, ele funciona ainda como se tivesse, sei lá. Mas verdade. Esse é o problema, né? Só o cérebro é brabo. Ah, lembre-se que o Roberto Marinho começou a construir a Globo aos 65 anos. É verdade, é. Eu sempre esqueço. 65 anos. É mesmo? É verdade. E o Charles Chaplin teve um filho aos 82. Charles Chaplin, o filho dele era mudo, porque eu nunca vi ele falar. Charles Chaplin, que era um conhecido, um amante muito conhecido pela sua capacidade e a sua... Fazer rir, né? E a sua... Como é que eu posso eloquência. Dizer? Não, eloquência não, porque ele era mudo. Ele era muito bem... Grandioso. Ah, eloquência. Então, um grande ator. É. Deve iniciar na próxima semana a construção do elevado do terminal Rita Maria no centro de Florianópolis, para que os deficientes visuais possam então atravessar tranquilamente ali de um lado para o outro. Na frente do terminal, né, Paulo? Tá brabo, Magnato. Sabe que eu levei o pessoal da banda pra passear. O Paulzinho agora não me larga esse guri. Ô, papai. Eu falei pra ele lá pro Maranhão com a mãe dele. Não, papai, aguento mais. Eu quero dar os parabéns ao Porã, que iniciou esse trajeto. Sim. Né? O Porã foi a primeira pessoa. Aliás, essa obra é por causa do Porã. Esse terminal deveria se chamar Porã. Terminal Porã. Elevado Porã. Elevado Porã, porque o Porã a gente viu ajudando a atravessar um cego da rodoviária até o Intercity. Vários dias consecutivos. Sabe que lá no ceguinho, marcava hora, né? Lá no diário, parabéns, Porã. Tá certo. Lá no Diário Catarinense, Priscas Eras. Aqui no Diário Catarinense, né? Trabalhava o Danilo Miralles, que é o Miralles. Famoso macaco. Macaco. Grande macaco. Que tinha sido levado para lá pelo Acari, que era o Acari Amorim, mas só melhor. Era o macaco do Acari. É o grande Acari. O macaco era editor de economia e o Acari. Aliás, o macaco era de esportes e o Acari de economia. É. E o macaco não enxergava direito, cara. Chegava muito mal, muito mal. Presta atenção. E aí ele fica. O Acari levou ele para uma boate em Floripa, porque tinha uma rampa, sem parapeito. Perto no hospital? É uma boate, tá? E aí na hora de ir embora, o Acari se deu bem lá, sumiu, e o macaco queria ir embora, e precisava ir embora, não podia passar pela rampa, tinha medo de cair da rampa. Então ele ficava na porta. Ah, ele ficava de galho em galho. Não, passava alguém e ele dizia, Acari! Aí passava mais um e ele, Acari! Acari! E assim passou a noite inteira, cara. Esperando o Acari. Quem era o Acari? Ninguém foi o Acari. O Acari saiu pela porta de trás com a menina dele, velho. Deixa eu mandar um beijo pro meu tio que acabou agora, né, infelizmente, por causa do glaucoma, não tendo mais visão, tio Ronei, que nos escuta diariamente em Livramento, na fronteira com o Uruguai. É preto ou branco? Ele é o preto, é o gêmeo preto. É que eu tenho tios gêmeos, né? O Ronei preto abriu e o branco. Uma vaga na tribo. Então o tio Ronei tá fazendo curso, cara, pra aprender a andar com a bengala. Com a bengalinha que ela sabe. E tá, é uma nova vida, né? Sim. Absolutamente uma nova vida. Deu um discurso emocionado no Natal, foi emocionante ouvir o tio Ronei. É uma pena, né? Que muita gente discute com glaucoma, porque é de uma hora pra outra que vem, né? E a minha família tem isso, é uma coisa hereditária e que poucos se sabem, né? Então, se você tem alguém com glaucoma na família, vai correndo pra um oculista, porque é o seguinte, a pressão aumenta no olho e mata as células. Morreu a célula, já acabou. Era. Não tem mais como voltar, são as células que te fazem enxergar, né? Então vai te matando aos poucos vai te diminuindo a visão até se descuidar completamente. Então, tu vai ficar cego, né? Eu já tenho glaucoma e já uso colírio. Maurício Amaral também. Sim. É outro. Também então, uso colírio. Ah, então, papai, vamos botar eles na tribo conosco. Vamos lá. Aliás, bora, o glaucoma tem alguns tratamentos, isso é uma discussão científica, que dizem que a cannabis ativa ajuda na pressão do olho. Mas ela não é permitida aqui no Brasil. Não, no Brasil não, mas nos Estados Unidos não é usufruir dela como cigarro, mas né? Mas o elevado Rita Maria. O elevado Rita Maria. Tô falando coisa sério, cara. Mas não, é sério. Ok, é sério, mas sabe qual é o problema? É muito longo, né? Exato, até explicar... Muita gente já não entendeu. É uma forma sintética. Tá, mas piorou agora, tô aqui, porque pareceu que eu falei que isso aí vai dentro do gás. Cara, em palavras bem claras, a maconha é receitada por prescrição médica nos Estados Unidos para pacientes em tratamento da glaucoma. E também da AIDS. Da AIDS eu não tenho conhecimento. Câncer, AIDS e câncer então por causa dos enjoos. Perfeita e tal. Informação. Esta é a informação. Mas é. Era isso que eu queria falar. Obrigado. A obra que terá 260 metros. Eu tô falando do elevado do Terminal Maria Rita, no centro de Floripa. A obra que terá 260 metros de extensão deverá acabar com o gargalo que existe hoje no semáforo em frente ao terminal e que causa congestionamentos frequentes no local. Os motoristas que entrarem na ilha pela ponte Pedro Ivo Campos terão acesso direto à Avenida Beira-Mar Norte, passando por cima do elevado, entendeu? Ah, quanto tempo bom. De construção? Certamente vai ser à esquerda, né? Vai vir pela frente e cai pra esquerda do que fazer todo aquele oito e vai. Quanto tempo, cara? Vai ficar? Uns 15 anos. Não temos a informação de quanto tempo durará a obra. Mas é uma obra no Brasil, né, cara? Esses dias o Cacau Menezes. Querido Cacau, grande abraço. Querido Cacau, escreveu uma coluna dizendo que Florianópolis devia limitar o número de turistas. É verdade, cara, eu concordo com ele. É uma ilha, por exemplo, carros com placa que não fosse Florianópolis tinha que proibir a entrada. Não é proibir, mas é limitar. Não, aí eu não sei se pode, né? Não pode. É, mas que poderia haver um rodízio de placa, sei lá. Não, especialmente em ilhas pode. Tu vai pra Ilha Grande, no Rio, tem catraca eletrônica indicando o número de pessoas. Nível pra Fernando de Noronha, é no máximo tantas pessoas por dia. E que podem ficar tantos dias. Exatamente. Tu paga, inclusive tu paga pra ficar pra taxa de permanência. Aí vai existir o negócio negro da entrada em Floripa. O câmbio negro, Eu não sei se Floripa, por ser capital, por ser uma cidade constituída e tal, seria fácil fazer isso, mas por ser uma ilha. É assim que falam, né? Tá bem, era isso, então vamos dar uma. É verdade! Não tem hoje. Faustão, não tem KG, não tem Girimum. Tô lindo, tô gigante. Exatamente. Vamos dar uma giradinha aí, vai daí então, Porã! Opa! Vamos começar por ti. Ah, deu uma de Ronaldinho Gaúcho, olhou pra lá. Mário Sérgio, olha pra um lado e toca pro outro. Ronaldinho Gaúcho fez um golaço ontem de pênalti. Olha como golaço de pênalti? Como assim golaço? Golaço de pênalti fez um fenômeno. Até porque todo mundo tem um pouco Flamengo, né? Todo mundo é um pouco Flamengo. Não um pouco Flamengo, Santana? Não me falem deste nome. Este nome é uma persona não grata. Obrigado, Santa. Aonde que ele é não grata? No Grêmio. Serviço cuida de quem está com ressaca e limpa o local da festa. Olha, importante. Opa, bacana, hein? Velho. Mark Simons e Alex Nichols, estudantes da Universidade do Colorado, tiveram uma boa ideia para ganhar um troco. Eles fundaram a Hangover Helpers, que presta socorro a quem está com ressaca depois de uma festa, Potter. Não entendi. Eles levam um café da manhã nutritivo anti-ressaca, que inclui burritos e um isotônico, né? Aquelas bebidas isotônicas para hidratar. Hangover é difícil. É uma coisa, né? Depois de alimentar os moribundos e bêbados, limpam o local onde a balada rolou solta. Pô, cara, beleza, isso aqui, ó, cara. Quando eu bebia, quando eu quebrava a noite. Pessoal. Como diz a Betânia, quando eu quebrava a noite. Fala mais, para. Era uma loucura, cara, pra arrumar a casa no outro dia. O outro dia, né? Fazia muita festa em casa, pô? Quando eu era solteiro, sim. É mesmo? É, uma loucura. E por que eu tô pra casar? É, porque é bom casar. É bom ter filhos, família. É entrevista com Porã o nome do programa hoje. Cara, já tem um elevado Porã. Não. Então tá, alivia um pouco. É, dá uma aliviada, tira o pé. É que eu comecei a adentrar nesse meio de casamento. O Agassi, Debreia. Ele tá achando que ele é o Agassi. Tô nas quartas de final, cara. Que beleza. Quartas de final do torneio. Eu acho que tu deveria tentar o casamento pelo menos uma vez na vida. Eu vou tentar, porque eu quero ter filhos. Tá, então vamos. Depois de alimentar os moribundos e bêbados, é isso que eu tô falando, né? Os caras vão lá e limpam o local da balada. Os dois cobram $15 por pessoa e esperam ganhar muito dinheiro na próxima primavera. É muito caro quando esse negócio. Começa a temporada de festas universitárias. Quanto, assim? Cara? Não, peraí, por pessoa, assim. Cara. Sim, é interessante é assim, isso aí, cara. Os caras vão lá, tá? Cuidam do bebum, que tá mal. E ainda limpam a casa. Dão um café da manhã reforçado pro cara. Bota e ainda dormir. Limpam a casa. Tá ótimo. E cobram $15 por pessoa que estiver lá. Eles não limpam a casa, eles limpam a bagunça feita. Eles limpam o latinha, local onde a balada rolou. Eles não vão estragar, tá esfregar a box. Tem 20 pessoas na casa, dos remanescentes. Pô, é muita grana, cara. $15 que loucura. Pessoa. Não, mas eles começam a limpar a casa depois que a festa acabou. Sim, de manhã. A festa tá rolando. Na ressaca. galera, mas tá... tem que cobrar, meu, imagina tu limpar bêbado, cara. Vômito. Ah. Mas não pode cobrar por pessoa. Isso é aquele bêbado que chora, 15 né? dólares por pessoa. Sai que é. De chorar, imagina o cara pegar, chegar lá e ter uma festa de mulheres. Chega na casa, tem 10 mulheres de ressaca. Derrubadas. 10 mulheres de ressaca, deve ser meio que suportar aquilo. Obrigado, não... Porazinho, agora eu consegui entender. Não, não cobraria pra cuidar daí das 10 mulheres. Valeu, vai boa, Davizinho, ó, manda bala aí. Me chamo Leandro e tenho 15 aninhos. Oh. É um jovem. Tenho uma amiga de quem eu gosto muito. Eu falo com ela há 2 anos, porra, 2 anos, desde os 13. E convidei ela várias vezes. Convidou para o quê? Não disse. Pra sair. Só que ela diz que não pode. Quando meu amigo pergunta se ela quer sair, ela responde que sim. Ah, e eles já saíram 3 vezes. Qual é a tua dúvida, amigo? Coitado, Leandro. Vejo que ela gosta muito dele, é verdade. E ela disse que sentiu um forte sentimento de amor por ele. E perguntei pra ela se namoraria com ele e ela disse que sim. Quer dizer, a situação do Leandro tá terrível. Seja, tudo, Leandro, terrível. Tudo, tudo, ela tudo. Aceita tudo, tudo até agora, aceitou tu tá, tudo. É. Eu amigo, estou tá quase rebaixado. Coitado, manda ela Leandro. Longe, vê se ela aceita. Eu estou apaixonado por ela. Essa garota é muito especial pra mim, pois é a única pessoa em quem eu confio. Me sinto um fracassado, idiota, e também estou deprimido. Vejo que meu mundo vai desabar porque eu não consigo arranjar uma namorada. A garota se chama... Mariana. Yara. Yara? Yara não é nome de guria, né? É nome de velha. A Yara Neta, o nome. Dificilmente tem a Yara, Yara com menos de 32 anos. A Yara é tipo Benjamin Button, nasce com 60. Sabe? É, não pode. Yara não... Resumindo, meu melhor amigo está pegando a garota que mais amo. Merda. Vocês conhecem alguma pessoa que já passou por isso? Porra, já passou. Já, todos, já passei todos, por tudo quanto foi situação. Por favor, não comentem isso. Não, por favor, comenta isso. Tá. Mas o amigo, é Leandro o nome dele, né? Leandro, já é. Matematicamente, isso não tá rebaixado, Leandro, mas são grandes assuntos. Não, não, não, fazer. Não, mas pelos dados dele aqui, eu acho que realmente ele disse que ele é um fracassado, um idiota, está deprimido, e o mundo dele vai desabar, é exatamente isso que aconteceu. Mas melhor. Ele tem 15 anos, daqui a 2 dias já tá bom, isso. João. Não, eu acho que nunca mais tu vai conseguir nenhuma outra mulher. Melhor nessa situação é ele mudar o foco, né? Procurar outra mulher, porque daqui a pouco ela vai chamar ele de querido, depois que uma mulher te chama de querido. Não, depois que ela bota uma foto no Orkut dela contigo junto e bota meu amigão, nunca mais, queridão, nunca mais, aí já era, porque a mulher nunca vai botar no Orkut fotos dela com o cara que ela tá ficando, só ela só fica, bota as fotos dos amigos, o cara que não tem chance nenhuma. Eu aqui na empresa tô nas fotos de todos os Orkut das gurias aqui. Todos, meu amigão Potter, querido, com U, assim, sabe? E um sorrisinho no final, assim. Nesse prédio aqui eu tô completamente queimado. Só nesse. E no prédio de baixo ali, meu. Da TV? É. Mais ainda. E lá na Zero Hora? Na Zero? Na Zero Hora. Ainda há possibilidade. Clique RBS. Ainda há possibilidade. Clique, clique não dá clique nem pra fechou a porta. Destruído. Fechou a porta. Destruído. Quarto andar lá da Érico Veríssimo? O site do quarto clique andar, não entra, meu. Quarto andar... Não, quarto é demais. Terceiro. Terceiro tá legal. Tá legal. Terceiro tá legal. Terceiro andar é um bom andar. Terceiro é bom andar. Não, no quarto ele nem pode chegar ainda. Quarto, quinto, sexto, não dá. É, vamos ensinar a rapaziada a empunhar, né? Porque isso é coisa de homem, né? Claro, coisa de homem. Ao encontrar uma amiga, ela fala assim, oi, tudo bem? Uma piadinha, meu. Não, é empunhada. Não, é empunhada. Tu não entendeu, gente? É. Tu corre ou só caminha, gente? Eu só caminho, meu. É, só caminho. Ao encontrar uma amiga, ela, oi, tudo bem? E tu assim, não como você, mas gostaria. Entendeu? Entendeu, gente? Entendeu, gente? Ah, agora entendi. Né? Entrando em assuntos culinários, ela, eu amo café. E aí tu responde, mas você gosta de café na cafeteira ou no coador é mais forte? Meu Deus. Entendeu, gente? Falando sobre trabalho, ela chega e fala assim, mas fala aí, tá trabalhando em quê agora? E aí tu responde pra ela, agora eu tô vendendo antena. Poderia me ajudar a vender antena, né? Aí fica assim, você vende 4 que eu te dou uma montada. Uma antena montada, gente. Vende 4 antenas e ganha uma antena já montada. Já montada. Vende 4 que eu te dou uma montada, gente. Exatamente. Mas essa não foi boa. Né? Encontrando um amigo, você. E aí, rapaz, beleza? Vai aí, claro. Você ia no cinema com a sua mulher, não vai mais, não, é? Ah, não vou mais, não. Por quê, meu? É que eu encontrei ela na rua, daí ela me ofereceu as 2 entradas. Entendeu, Geiso? Geiso ficou vermelho até, olha. Vai daí, Geiso, vai, Geiso, vai. Vamos lá, meu. Uma piada ou uma cantada? Geiso é sucesso. Piada. Geiso é sucesso. Sexta-feira fui ao centro com o Geiso. E a gente andava assim, fazia aleatoriamente, sabe? Geiso, tu é conhecido aqui? Ele assim, sim, eu sou conhecido. E aí nós, qualquer pessoa que tava passando parava, tudo bem? Tudo bem? Escuta Atlântida? Escuto de vez em quando. Conhece o Jesus? Sim, dos trote. Todo mundo. 100% é de aproveitamento. Quem a gente parou com isso? Inclusive a amiga da Dona Rose. Da Até a minha Dona Rose. É mesmo. Cara. Abraçou, chorou. Jesus, tu tá vivo. É um vai, ar. Vai ao ar no Patrola em seguida, a gente vai avisar. Tá? Boa, tá bem. Vai, Jesus. Então vamos lá, meu. Umas cantadinhas, salado. Ah, tá planeta, bom. Né, gente? Já mirando o planeta, oh, salado. Cara. Foco, foco. Foco no planeta. Agora foco. Tudo é planeta, salado. Obrigado. Vamos lá, meu. São cantadas do Diego Mota, salado, de gravata aí, meu. As cantadas de gravata aí sempre são muito fortes. Sim, são boas, salado. Gravata aí vem peso no planeta, fica na arenas ali. Não, vai no camarote também, Jesus. Vão? Vão. Vamos lá, meu. Você não é o cogumelo do Mário, salado, mas só de pensar em te comer eu cresço fácil, salado. Não entendi. Jesus, não, peraí. Que quem joga videogame. Não, eu sei, cara. O Mário, Mário Bros. Baixo, baixo. Mário Brother. Não dá. Mário Brother, cara. É que o problema é Mário Brother. Mário Brothers. O verbo usado não tava legal, Jesus. É muito agressivo. Não dá, Jesus. Esse aqui é mais leve. Vamos ver. Mais leve não, tem que ser bem mais leve, Jesus. Gatíssimas, meu. Posso te falar algo no seu ouvido que seus olhos irão lacrimejar, meu? Sim. Ai, ai, ai. Spray de pimenta, só. Boa. Garota salada. Eu sei que eu sou um menino e devo brincar com carrinho, salada. Mas você é uma boneca e me chamou muita atenção, tá lá, ó. Isso é meio boa. Longa, né? Meio longa. É, dá pra pequenar isso aí. Vamos apequenar então, meu. Chega nela e fala assim... eu posso brincar de boneca com você? Sim! Então vamos. Não, não tem nada. Eu não sei, não. Tu destruiu o que deu certo, meu. Ficou estranho. Inventou uma cantada, meu. Valeu, pessoal do Pretinho, mano... Pode ficar tranquila, querida. Pode ficar tranquila. Tu imita bem o Almeida. É verdade. O Diego mata de gravata. Ô, meu, tenho duas aqui. Uma é verdade e a outra não é verdade. Eu preciso que vocês digam tá, qual então não é... fala isso aí. Tá, exato, óbvio, né? Qual é a verdade e qual não é a verdade. Mas tu não vai falar a primeira que é a verdade, né? Cala a boca. Não, eu vou falar uma. Aí depois vou falar a outra. Tá. Aí vocês vão dizer, ah, verdade. Não, mentira. É verdade. Tá. Então, um marido... de saco cheio do seu casamento. É verdade. Arruma. Próxima. O marido feliz não, da vida no seu casamento. Então, quer que eu vá a frase? Vai. A frase do outro, tá? Camarada chega em casa, marido chega em casa de surpresa e encontra sua mulher na cama com o Anderson Silva. É verdade. Era o Anderson Silva na cama com a mulher ali. Caralho. Ai, ai, ai. Vou voltar pro primeiro e vou no primeiro até o fim. Vai. Marido de saco cheio do seu casamento arrumou uma maneira inusitada e genial de livrar-se da mulher. O cara colocou o nome e o CPF da esposa na lista de suspeitos de terrorismo. Esse cara é bom, meu. A esposa foi visitar os familiares e quando voltou, não pôde entrar no Reino Unido. Demais, genial, cara. Genial, né, cara? Homem, homem, homem. Aí na alfândega, ela ligou pro marido no melhor sotaque britânico. Pô, preciso de que tu me ajude. E aí, e ele, deixa pra mim. Passaram-se já 3 anos. Pode ficar pro e meu. Ela não volta pra casa. Let me. Todos o cara trabalha na imigração no aeroporto, ele tem essa manha, né? Ele acessa o sistema lá. Tá, essa aqui é uma, tá? Essa é uma. Essa é verdade. Essa é uma. Assim, não, é assim, ó. As duas podem ser verdade, aliás. Sim, certo. E as duas podem ser mentira. Marido chega em casa de surpresa e encontra sua mulher na cama com um armário 3x4 do negão. Nervoso, ele tira o revólver, aponta pro cara e diz: sai daí, Clarice, que eu vou matar esse desgraçado! E a mulher olha pro cara e diz: ah, não, tu tinha razão, ele é racista. E agora? Que coisa. E agora, amigo? A primeira é verdade e a segunda é mentira. As duas são verdade. Não acredito nisso. As duas são verdade, velho. Aliás, cara, eu descobri uma maneira, fiquei toda tarde pensando de como ganhar do Anderson Silva, o Spider. Ah. Ficou analisando os movimentos. Tudo. Todas as outras. Viu a luta de novo. Três minutos, várias vezes. Ele parecia o Sagat no chute, tá lá, do Street Fighter. Só eu jogo Street Fighter. Dá o sim, tá lá. Dá o sim, dá o sim. Só eu jogo Street Fighter, né, meu? Só tem uma maneira. Quem é o dá o sim? O Street Fighter ninguém mais joga, gente. Não, mas cara, quando mas tu resolver jogar sim, tá lá, UFC Ultimate Fighting, tu fala comigo. Então, aqui, ó, meu, aquele, o Dalcin, ele joga a perna, tá lá, Dalcin é o Mr. Pina. Ah, é verdade, esse negão aí imenso, cara. Tá, mas e aí, Potter, sem fugir do assunto, qual é a maneira de ganhar do Anderson Silva? Pólvora. Bem no meio da cara dele. Que é isso, cara? É o único jeito. Não tem... Cara, aquilo ali é esporte, não é briga, cara. Coloquem de novo essa luta no YouTube lá pra ver. Bota Vitor Belfort versus, né, VS. Anderson Silva. E aí olhem a rapidez que a perna dele sai do solo pra boca do Vitor Belfort. É em menos de um segundo. É um tiro. Não há defesa. É um tiro. É um tiro, não há defesa. Sabe? É menos de um segundo, é 0.5. A gente tentou fazer. A gente tentou aí. Esse é o Anderson Silva. A gente tentou. O Vitor é um bom lutador, mas a gente, né, treinou mais. Então acabou que ganhando. Só pra lembrar, Ronaldo. Tamo junto, é nóis e misturado. Valeu, Brasil. Valeu, Steven Seagal. Foi demais. Steven Seagal tá chegando pra treinar. Tite foi demitido, né? É verdade. Tite demitido. Demitido de tarde. Tá chegando Steven Seagal pra treinar o Flamengo. Corinthians. Ô, meu, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho aqui. Exatamente. Então, já? Vende a minha mala, meu. Cadê o Almir, cara? É verdade. Não sei. O Almir bebeu demais. Ah, não acredito. Tá. Vou negar. É. Tá. É clá, clá. Stand by, tem que vamos nós aqui então com duas ofertas da nossa audiência. Resolvi escrever este e-mail para ver se vocês me ajudam a arrumar uma namorada. Oh, vai ser um prazer, amigão. É, sou muito moreno. Incompetência, muito incompetência. Tenho 2 metros de altura. Estou um pouquinho acima do peso. Comecei a fazer academia faz uns dias para ficar em forma. Uns dias só, ok. Moro em Caxias do Sul, trabalho em uma metalúrgica, não tenho carro nem casa própria. Aí não vai dar. Caiu. Abraços a todos, sou muito fã do Pretinho. Ah, então vai dar. É, Moreno parte de Caxias, mano. É como é o e-mail dele? Arrumo namorada no PB. @hotmail.com. Esse é o cara. Qual é a mulher que vai pegar um desesperado desse que manda e-mail? Não tem carro. Cara, tá faltando homem no mercado, rapaz. Mas ele tinha que colocar algum trunfo dele. Eu tô procurando. Que trunfo? Algum trunfo ele não tem. Ele diz que é gordo. Ele não tem o super trunfo. Tem 2 metros de altura. Não, mas tem mulher que gosta de homem gordo e 2 metros de altura. Imagina o metalúrgico de Caxias. Mas ele disse assim: não tem o carro nem carro. Então, algum trunfo ele tem que ter. Então, cara, ele vai encontrar uma mulher verdadeira. A mulher que procurar esse cara no arrumo namorada no PB é uma mulher de valor. Nunca é um homem pra ela. É uma mulher que não quer saber dos bens materiais que ele tem. Não existe. Não é o nome dele mesmo. Arrumo namorada no PB. Então arrumo namorada, se tu conseguir mesmo arrumar namorada, manda pra nós o e-mail. Imagina o tamanho do jeizinho desse cara, meu. 2 metros de altura. Não ter carro e nem casa própria não significa absolutamente nada. Ele diz isso pras mulheres. Nada. O Geiso não tem carro, nem casa própria, e passa o rodo. Não pega ninguém, tá tomando guampa do sarampo lá. O sarampo tá pegando a Jennifer. Isso aí, meu, depende do ponto que eu olho e confundo, às vezes. Tu acha que uma mulher pensa assim mesmo? Uma mulher não quer um cara que tenha carro, que não tenha. Que não claro, tenha casa Potter, própria. Tem mulher assim. Cara. A mulher quer amor e carinho. Potter, não tu quer não dinheiro. Tem casa própria. Ah, tu tem agora casa própria. Não tem ainda. Tem uma casa na planta própria, né? Ah, na planta, comprou de mim. Tá indo, chegaram mensagens aqui. Tá indo rápido. Construção. Tá indo rápido? É, se eu quiser, eu já entro. O que eu quero dizer é que há um sabia mês. Sabia que não vem piso nos apartamentos? Sim, sabia. Presta atenção. Tu sabia, tu não me avisou. Hã? Eu comprei um apartamento sem piso. Eu nunca te falei, vai lá e compra o apartamento daquele cara. Eu falei, vai lá e compra o carro daquele cara. Se eu chego lá com meus móveis, não tem piso. Não tem piso. Vai ter que botar piso. Mas é bem legal uma tendência na arquitetura, na arquitetura moderna, no design de interior moderno, é o piso de cimento queimado. Então, já que os caras vão te entregar queimado, um apartamento no piso, tu alinha o piso, deixa ele lisinho, no cimento mesmo, passa uma massa nele. Passar massa. Verniz e taca fogo, vai ficar demais o piso. Mas onde tem? Mas não faz tu mesmo, tá? Lugar que tem. Ah, papai, piso queimado, vai tocar fogo no edifício. Não diz pra ele fazer. Vamos comprar esse AP, papai. A gente faz, né, Magnatinha? Posso mandar outro classificado aqui? É da nossa ouvinte, uma menina linda que está precisando, segundo ela, vender seu Fiesta lindo. Trata-se de um Fiesta 1.0, personalité, ano e modelo 2004, cor preta, com 62 mil quilômetros, ar-condicionado, limpador e desembaçador traseiro, alarme manual, segunda dona inteiraço, apenas 22.900. Preciso vender para ajudar na minha pós-graduação. Interessados, e-mail vendolindofiesta@gmail.com. Ai, que amor! Ou se você tá afim de ajudar a moça bonita aí na sua pós-graduação, faça a mão, vendolindofiesta@gmail.com. Tá bem? Tá bom. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Não tem homizinho hoje. É fake. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua preferência pelo Pretinho. Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas, doutor Alceu. É papa mesmo. Vamos lá, força na peruca, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. O Bola Gaúcho volta na segunda que vem. Estão perguntando pra gente no Twitter e tudo mais. Era hoje? Não. Era hoje, cara. Não, na segunda da semana do planeta, não, me disseram. Pós-planeta. Tá bem. É bom, que o Ronaldinho Gaúcho nos ferrou, né? O Ronaldinho Gaúcho fez o ano futebolista começar mais cedo. É, né? Tá, sabe? Certo. Tá bom, fica pra então segunda-feira que vem, né? Já, com um grande convidado, surpresa na entrada. Já depois do planeta. Quem é o grande convidado? Se vira, Duda. Luciano Calheiro, se vira. Tá bem. Vamos lá, doutor Alceu. Doutor Peter, a FIFA autorizou o Thiago Motta a jogar pela Itália, doutor Peter. Ainda bem, problema é que ele é brasileiro, né, doutor Potter? Joga bosta nenhuma, pode jogar. Mas é brasileiro, não pode jogar, doutor. O Brasil tem 12 volantes melhor que ele. 12 agora. E você me perguntar quais, eu falo o nome dos quais dois. Quais são eles, doutor Potter? Ramires, Lucas, Sandro. Adilson. Fábio Rockenbach. Fábio Rockenbach é melhor que ele. É, Fernando. Me ajuda os guri do Corinthians, os dois, lá, o Jusilei e o Elias são melhores, já estamos em 6 já. Rockenbach. Já falamos Rockenbach já, Santana. É... William Magalhães. O Inter apresenta os uniformes para 2011, quinta, doutor Pedro. Ah, é verdade, doutor Alceu. É, exatamente. Uma pena que eles abandonaram a camisa do Mundial, né, cara? A camisa mais bonita do Inter nos últimos tempos aí foi abandonada pelo Inter porque ele não quer guardar nenhuma recordação mazembense. Né? Mesmo motivo pelo qual o Guinhazul deixou crescer seu cabelo. Cabelo, né? E já tem uma galera começando uma campanha no Twitter aí pro Guinhazul raspar a cabeça de novo. E é engraçado ver o Guinhazul de cabelo, é, né, que ele, cara, tá deixando crescer pra poder fazer um moicano maior quando começar a Libertadores, entendeu? Ele vai ter mais cabelo pra poder raspar nos lados. Mas é que foi dito por ele que ele deixou fazer crescer uma coisa, o cabelo punk, pra apagar uma sobre zena. Esse jogador com outra nacionalidade, teve um jogador, o Mazzola, que jogou pela seleção brasileira e pela Itália. Aquele era chamado Mazzola, que era um craque, e lá o Altafini. Altafini, naquela época podia jogar. Esse é o Davi. Sabe tudo. É o cara que vai escrever no teu lugar na 0 hora, né? Vai, estão tentando preparar o Davi. Mas eu vou ficar muito, muito tempo. Quanto tempo mais? Não sei se não muito, tempo. Não muito. Muito tempo. Posso só acender o meu cigarro? Obrigado, Santaninha. Ali fora do estúdio, por favor. Que não, favor, né, Santana? Tá? Que não. Não. Cara, o Santana fumou na casa assim, da ouvinte. Assim, cara. Assim como tu pode fumar em qualquer lugar da RBS. Sim. Eu tenho certeza. Os lugares eu tenho que são do Nel. Sim, eu tenho certeza que eu somente fumo neste estúdio aqui, no estúdio da Atlântida, no estúdio do Pretinho, tenho certeza que tu vais respeitar e fumar do lado de fora da porta. Mas aqui também é do Nelson. Sim, também é do Nelson. Não, na verdade, o Pretinho Sim. Básico é um programa independente. Não, não é. A gente paga esse espaço pra RBS. Não, não paga. Pra... Não, não, não, não, não, não, não é. Já tá dando a trave hoje. Eu pensei que era assim, o Porã tinha medido que era assim. É, não, o Porã te mentiu. Obrigado, doutor Pedro. Me enganei, Potter, já que a gente desculpa. Tá indo nessa vibe de esporte aí e tal, quero mandar um abraço pra uma galera que tá nos ouvindo, rapaziada da Athletic Way. A Juliana e o Claudino, obrigado aí pela atenção. Claudino, rapaziada, ganhou. Que se esforça pra ajudar a melhorar a vida das pessoas fazendo exercício físico. O Claudino, né? Era o nome fazendo do meu avô, cara. Fazendo exercício físico, pra melhorar a vida das pessoas, dar mais qualidade de vida. Que o legal. Exercício físico é qualidade de vida. Beijo pra Dani, então. A Dani é de Ivoti. Adoro. Ela é professora de academia. E sabe o que a Dani tá fazendo nesse mês? Ela é ouvinte do Pretinho e ela é a capa da Playboy desse mês. Pô, que legal, cara. Que massa, né? Bacana. Ela ouve o Pretinho e é a capa da Playboy desse mês. Ela ganhou um concurso de bumbum. Vamos, vamos. Que bumbum mais bonito. E ouve a gente. Esse programa eu ouvido por capas da Playboy. Capas da Playboy. É. Que loucura. Que momento, é impressionante, né? Deixa eu trazer aqui uma notícia em Caxias. Um ladrão invade um bar para repreender um comparsa que não estaria, digamos... Assaltando. Assaltando direito, né? Fazendo direito o seu trabalho. Que beleza! Hierarquia até no crime, né, cara? Por volta das 2 da manhã desta segunda-feira, o ladrão entrou no bar e seguindo até a copa. Lá rendeu funcionários e anunciou um assalto. O assaltante se preparava para fugir com o dinheiro do caixa quando um segundo assaltante entrou no bar e fez um disparo pro alto. Papá! Ao olhar pro parceiro, ele xingou. Tu não sabe nem fazer um assalto direito, rapá! Como é que tu chega atirando, meu? Em seguida, o segundo ladrão agrediu funcionários e clientes e o obrigou a entregar carteiras e bolsas. Que barbaridade, né, cara? Os criminosos fugiram juntos e batendo boca. Tu não tinha que ter agredido os caras? Não, tinha sim! Sabe tinha que agredir! Isso é sério, pode acabar em tragédia num assalto, né? Teve um grande assalto aqui em Porto Alegre. No desentendimento entre os agressores. Exatamente, num prédio onde eles fizeram o pessoal de de refém interno, né? Não sei como é que se chama isso aí. E aí eles começaram a discutir entre eles. E aí começa a envolver os reféns, começa a aumentar o nervosismo, porque um assaltante sempre tá nervoso, né, cara? Claro. Ele sempre tá nervoso do que tá acontecendo ali, né? E aí pode dar confusão, pode dar coisa muito ruim. É, que uma coisa. Tristeza. Quem tava lá dentro relatou que o nervosismo deles piorou muito mais a situação, claro, que já era, né, catastrófica. Mas assim como as capas da Playboy nos escutam, eu também tenho certeza que o pessoal dessa atividade, o pessoal ramo, que praticar deste ramo de atividades, nos escuta também. Tem a gente pode fazer um pedido, né? Tem ladrão, vai ter que roubar, né? O teu trabalho é roubar, né? Então rouba! Mas não mata, não machuca, não apavora, não traumatiza. Rouba, pega o que tu quer pegar pra vender, pra sustentar a família, pra comprar crack, pra comprar droga. Que mas não machuca, aí, rapaz, não mata. E nada de roubar o pessoal do Pretinho, nem as capas da Playboy. Por favor. Eu fui assaltado nessa época, mais ou menos, ano passado. Mas o pessoal não te reconheceu. Revolve na cabeça. Já acho tá no que, lucro, então. Na verdade, eles não iam assaltar e viram que era eu ia assaltar. Pode ser. Tem muitos inimigos. Acho brabíssimo. Deve ter pego a mulher até do que cara, o contrário. Né? Eles não solteiros. Viram que era tu, por isso que assaltaram. Se eles te vissem, não, peraí. Eles chegaram, aí eu perguntei, eles pegavam. Esse chinelo aí, não. Vocês são solteiros, cara? Os assaltantes sem somos. Aí eu já fiquei mais tranquilo. As maiores mentiras que as comédias românticas contam pra gente. Pra você, mulher. Né? Você vai se apaixonar por quem mais detesta. É mentira. Mentira. Quem detesta vai detestar e depois. Vai passar. Porque mulher detesta muito, né? Isso aí é pra roteiros, como mulher odeia. Mãe. Eles passam o filme inteiro se detestando e lá no final, né? Descobre que se ama. Oh, ele é tão querido. O Davi tem uma tese. Tu conhece uma mulher, tu começa a se envolver com ela, tu não casou e teve filhos, tu passa a partir daquele momento a ser um mau caráter. Não, todas as mulheres com quem tu te envolveu, as mulheres com quem tu te envolveu. E que tu não casou e teve filhos e continua com ela, porque se te separou também, tu é um mal, tu é mal visto, mal falado, mal caráter. Depois de Marcelo, é verdade. Depois de Marcelo, é verdade. Não. Da tua idade, Jesus, da idade do Cagê. Aliás, eu tenho um exemplo pra trazer aqui. Amplitude das idades. É verdade. Uma vez eu encontrei um senhor que trabalhava na recepção do prédio de uma ex-namorada minha, mas ex-namorada lá atrás. E aí, dia destes, encontrei o senhor num mercado. E eu fui cumprimentar o seu fulano. Ó, seu fulano, tudo bem? Lembra de mim? Ele... Ah, lembro, enrolou a coitadinha da fulana. Não casou e rolou. Não casou e rolou. Com a vida. É. Acabou com a vida da mulher. É, e aí nós somos o contrário, né? Porque e a mulher lembra contou... da tua ex? Pá, que... ela era demais, maravilha. Ela era demais. Maravilha. É. Lembra, e aquela outra tua? Não, que mulher. Que anjo. Olha, cara, eu tenho apenas uma ex. Pessoal, pessoal. Grandes emoções. Hora de aprender com o Porã. Que eu vim a descobrir depois que eu achei um diário dela, vim a descobrir coisas horríveis sobre mim. É isso, Porã. Num diário dela. Onde eu descobri esse diário? Um diário dela guardado nas coisas lá na casa da minha mãe, cara. Da tua mãe, porra. Ela era amiga da tua mãe, então. Encaixotada, separação, sim, sabe? Aquela coisa. Sei. E aí, até um belo dia, eu achei, mas o que foi? É isso aqui? Daqui a pouco comecei a ler. É. Mas o quê? Eu sou assim. Descobri coisas horríveis sobre a minha pessoa. Foi ali que o Porã descobriu que ele tinha o pinto pequeno. Também, Potter, também. Vai tu, então, aí, Jason. Vamos lá, meu. Três loucos... Eu não falei, eu tô... Pobre, não, mas acho pobre. Que deu, né? Já deu. Acho que deu, pra tu ver como o programa é. Disse uma coisa só, básico, ele não fecha nenhuma janela. É verdade. Da comédia romântica. Nossa, mas então, meu. Vai, gente. Tinha o básico, o programa do vento encanado. Todas as janelas abertas. Três loucos vão fazer o exame mensal pra ver se podem receber alta, tá lá, não? O exame. Aí vai lá o Porã, meu. O médico pergunta pro Porã. Porã, meu. Porã. Quanto é que é 2 + 2, salado? Dois mais dois é 72. 72. Ah, daí o doutor já balança a cabeça, assim, tipo... Ah, esse cara não tem... Ah, o Porã não tem mais jeito, vai ficar, salado. O Porã vai ficar. A cara vira pro segundo, assim. Chega assim, Potter. Quanto é que é 2 + 2, meu? Potter. Terça-feira. Acertou. É o médico já desanimado, salado. Ih, o Potter vai ficar também. Chega pro Davi, o Davi. Davi, pelo amor de Deus, Davi. Salado. Quanto é que é 2 + 2, Davi, 2 + 2, Davi. É 4, doutor. É 4! Mais uma chance! Mas parabéns, Marcelo! Como é que tu chegou nessa conclusão, Davi, meu? O Davi vai embora. Foi fácil, doutor. Me baseei nas respostas dos meus amigos. 72 menos terça-feira dá 4. Que beleza! Aí o Mineirinho fazia muito tempo que não via fruta. Sabe a fruta, aquela que o jogador faz quando faz gol? Fazer uma fruta, né? Sim. Cara, você sabe. O que aconteceu? Tem um vídeo, cara, no YouTube espetacular, cara. Espetacular. Programa do Luciano Huck. Minha casa, minha família. Vamos dar uma casa. Lar, doce lar. E aí vai lá a multidão na frente da casa, o Luciano Huck vai finalmente dar a casa, né, naquele bairro. E aí vai, a câmera vai andando, as pessoas gritando, sabe qual a câmera vai passando? Sim, sim. E as pessoas tudo fazendo... coraçãozinho pra cá. E daqui a pouco veio uma véia. E a véia não tá fazendo coraçãozinho, ela tá fazendo aquela outra coisa, aquele losango, sabe? Assim, sabe? E a véia bem feliz na TV. Ah! Bota no Pois aí. Então, daí o Mineirinho chegou lá na casa essa de diversão e disse pra menina: ah, cara, você cobra? R$100. É muito caro, tá louco? É isso, que absurdo, muito caro. Tá bem, então R$50. Não, vou parar, só tem R$12. Não, é muito pouco, pra esse valor não vou dar, não. Não, pera aí, então eu te dou R$12 mais no celular. Ela pensou. Eu topo, por que não? Vamos cair pra dentro. Aí foram pro quarto lá se divertir. O Mineirinho levantou, botou a bermuda. Calorão. R$12 pra menina que falou: tá bem, agora o celular. Anota aí, 88549875. É uma conversa muito fria. Ai, que dureza. Discutir preço, cara, é muito frio. Chega numa loja, quero uma geladeira. Tá? E aí o cara fala assim: 1.500, 1.400. cara, não, 1.500. Não, o cara quer te vender 1.400. Uma mala usada, o cara quer te vender uma mala usada, 300. Abre teu e-mail. 200. Abre teu e-mail. Abre teu e-mail que eu mandei 150, o link da minha mala nova pra que custa, filho da mãe. Isso, cara. Esses dois abobados. O Potter quer te vender uma mala usada. Eles estão há uma semana nessa. Agora vou lançar no ar aqui. Eles estão há uma semana nessa. O Potter quer vender a mala, o Porã pega a mala, leva pra casa, volta com a mala e diz, não vou comprar. É a mulher do Porã. A mulher do Porã diz, compra essa mala. Mas a minha mulher sempre tem razão. Não deixa um... Não, a tua mulher tá errada, mulher. Olha, agora é público. A tua mulher erra. Tem razão, aquela mala não vale 200 pila. Te mandei o link da... te mandei o link da merda da mala no teu e-mail lá, pra te ver como ela custa mais de 600 reais aquela bosta daquela mala. Tu quer dizer que tu pagou 600 reais naquela bosta? Aí 650. Passar adiante por 200. Não, por 300. Por 300. Barbada, meu. Cara, essa mala, por essa mala já foi pra Emirados Árabes. Olha, cara, 120 África agora, cheque pra 30. Nem ela passar. Tem currículo a mala. Nem passar. 120. Cara, a rodinha agora. Dela é uma delícia. Não interessa se a mala já foi pra Sabe Vancouver, o barulho? Nova York. Sabe o barulho que a mala faz? Ah. Olha só. Não faz 99. Ela não faz barulho. O barulho da mala é esse aqui, ó. O paga vista. Não faz isso aí. Esse mas é tem que ter, mas tem que ter isso aí. Roberto. Cara, e mala, o cara, quando o cara tá viajando, o cara vê a importância disso. Tá, Potter, quanto aconteceu? É que tu quer na mala? 300 reais. O Porã aceitou, levou a mala pra casa. Pra ver, pra mulher e a mulher ver. Disse, não vai comprar a mala. Voltou a mala, é isso? Voltou não, e aí, não, detalhe, o Porã assim, me leva a mala. Aí eu trouxe a mala, eu cheguei aqui, cara, dê moto pra trazer uma mala. Aí eu chego aqui com a mala, aí o Porã entra, meu... Não, vou mais querer a mala. Brabo, ainda brabo ainda. Não, 300 não, vou mais querer a mala. Sabe que a minha mulher me falou que com 300 eu compro duas malas. Descartável, tu vai pra Tramandaí, tu não volta mais a mala. Mas também não é a marca da mala que vai dizer se a marca é o bicho ou não. É uma baita mala, cara, tá ali a mala ali, ó. Olha o tamanho da mala, cara. Eu vou tuitar. É aquela mala ali. Aquela mala ali. Essa mala é 300 verde. Geiso, pagaria 300 daquela mala ali, Geiso. Jamais, mala. Anuncia nos classificados, vê se alguém compra. Cara, ele tá me dizendo que pagou 600, né, mano? Não, eu não tô dizendo, tá no teu e-mail o link com o preço dela, merda. Peraí, vamos botar no blog do Pretinho. Boa. Conclusão, o Potter foi roubado, fala. É uma baita mala, cara. Reais, meu. Cara, infelizmente, não vamos poder continuar no ar aqui com a história da mala. Maravilha. Vem aí a voz do Brasil, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Pelo Pretinho, voltaremos amanhã. Até aqui viemos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, Big. O Big é preço baixo todo dia aí da Milera. A moda está nas ruas. Vem aí a voz do Brasil. Voltamos amanhã à 1 da tarde. Essa mala é minha no barracão. Vou usar.